Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E no Dia Mundial da Água, uma reflexão necessária. Afinal, água e turismo são fatores que estão intimamente ligados, não só em Foz do Iguaçu, mas desde os primórdios do turismo como atividade econômica ao redor do mundo. Afinal, uma das primeiras formas modernas de viagens de lazer foi justamente a busca por praias e locais com água para distração aos fins de semana e períodos de verão. Não por acaso, muitos dos destinos mais populares do Brasil são cidades do litoral. Internacionalmente, nosso país também é conhecido, entre outros fatores, pela beleza de suas praias e pelo clima que permite utilizá-las durante grande parte do ano. Nesta semana, entretanto, uma série especial de reportagens, veiculada de segunda a sexta no jornal da CBN Primeira Edição, chamou atenção para o fato de que as águas do Brasil, tanto nos rios como no mar, estão cada vez mais poluídas. A Baía de Guanabara, por exemplo, já é considerada uma zona morta em termos de biologia. A Lagoa Rodrigo de Freitas, outro cartão postal do Rio de Janeiro, também tem altos níveis de degradação. Praias famosas no Brasil inteiro, sejam elas em São Paulo, em Santa Catarina, na Bahia ou em Pernambuco, também estão deixando de ser atrativas devido à poluição, ao lixo e ao esgoto trazido pelo crescimento desordenado e desenfreado. Em outras palavras, praias que atraíram gente, justamente por serem bonitas, pagaram por sua beleza e hoje agonizam devido ao desleixo de governantes, frequentadores e especuladores imobiliários. Transportando as discussões sobre o Dia Mundial da Água para Foz do Iguaçu, nunca é demais lembrar que nossos dois principais atrativos, Cataratas e Usina de Itaipu, simplesmente não existem sem água. Na região de Curitiba, onde está a sua nascente, o Rio Iguaçu é considerado um dos mais poluídos do Brasil. Ao longo do caminho até sua foz aqui na fronteira, também maltratado por barragens que afetam sua capacidade de regeneração. E detalhe que vem aí também mais uma represa neste trajeto. A pergunta crucial que fica é a seguinte: será que estamos fazendo a coisa certa? Assim como o lixo e o esgoto matam locais antes turísticos, danos irreversíveis à água matam tudo que está ao seu redor. O manejo da água hoje não é mais uma discussão teórica, não é mais uma teoria do apocalipse ou assunto que possa ser deixado em segundo plano. É hoje uma questão de sobrevivência não apenas da espécie humana e de sua economia, mas também das demais formas que dependem deste recurso. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, facebook.com/cbnfoz, twitter.com/cbnfoz ou então nossa página na internet, que é o endereço cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 22 de março de 2014. Bom dia! Nova diretoria do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares toma posse em Foz do Iguaçu para período de 4 anos. Ministro do Turismo visita estande do Destino Iguaçu em workshop de turismo e manifesta interesse no projeto Beira Foz. Projeto de concessão do Centro de Convenções, a gestão da iniciativa privada avança mais uma etapa na terra das cataratas. Parque das Aves ganha novo viveiro gigante em Foz do Iguaçu. Ecomuseu abre exposição dedicada ao Dia Mundial da Água. 11 horas e 9 minutos. CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. 11 horas e 15 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste momento é de 26 graus na cidade de Foz, umidade relativa do ar de 69% e ventos a 13 km por hora. Previsão para hoje é de tempo firme, poucas nuvens no horizonte, a temperatura máxima chega aos 28, sensação térmica de 31 aqui na fronteira para o dia de hoje, e os ventos, segundo o Cimepar, não passam dos 28 km por hora aqui na fronteira. Para amanhã, domingo, devemos ter temperaturas mais baixas, mínima de 10 no período da manhã, máxima de 26 no período da tarde, também este panorama de sol entre nuvens. Segunda-feira, tempo bom, pouquíssimas nuvens no horizonte, mínima de 15, máxima de 29. Esta é a previsão aqui para a região de Foz do Iguaçu, conforme o Cimepar, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná. Os aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, exceto o aeroporto de Foz do Iguaçu, que está fechado para pousos e todas as operações até meio-dia devido às obras previstas pela Infraero ali no local. Na BR-277, movimento neste instante segue maior no sentido Foz do Iguaçu. Passam pela Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu, agora 410 veículos por hora no sentido Foz, 333 no sentido Cascavel, conforme o monitoramento realizado pela concessionária Eco Cataratas, que informa que neste trecho entre Foz do Iguaçu e Cascavel não há registro de complicações meteorológicas, também não há obras com barreiras. Mesmo assim, o motorista trafegue com cautela ao passar pela rodovia, seja em trechos abertos ou seja também nos trechos urbanos. Aqui em Foz, por exemplo, temos agora recomendação de lentidão ao passar. Você trafegue de maneira mais lenta ao passar pelo trevo da Avenida Paraná, que está em obras. Atenção com a sinalização ali no local. Também no trevo do Charrua, muito cuidado. Movimento significativo de veículos neste ponto. Enfim, trafegue aí dentro dos limites permitidos ao passar pelos perímetros urbanos aqui no oeste do estado. Em Foz, outro ponto de grande movimentação é a região de acesso a Ponte Internacional da Amizade. Vamos conferir justamente como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai. Agora, relato de Thaís Montenegro aqui na CBN. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e Paraguai. Lentidão maior para quem se dirige à Cidade Leste no lado Paraguai da fronteira. Os motoristas enfrentam um pouco de fila para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, mas flui de maneira normal para os dias de sábado. Guilherme. Obrigado, Thaís Montenegro. E no momento que não chega aqui a informação a respeito de um acidente de trânsito em Foz do Iguaçu, atenção você que passa pelas imediações do cruzamento da Avenida Andradina com a Tarquínio Joslin dos Santos, ali próximo ao acesso ao bairro Cidade Nova. Uma colisão entre um carro e uma moto, motociclista ferido e sendo trazido ao Hospital Municipal para atendimento. Atenção também ao traficar pela BR-469 no trecho entre a rotatória da Argentina e a chegada ao Parque Nacional do Iguaçu. Temos muita movimentação de veículos, especialmente no sentido do parque. E como a pista não é duplicada, é preciso ter muito, mas muito cuidado mesmo ao trafegar por este ponto. Na ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, registro de lentidão, principalmente na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui em Foz do Iguaçu, novamente com Thaís Montenegro. O dólar está cotado em Foz do Iguaçu a 2,38 para compra e 2,45 para venda. O peso argentino está cotado a 0,22 para compra e 0,26 para venda. O guarani, R$1 compra 1.800 guaranis e 1.900 guaranis são necessários para compra de R$1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 3,23 para compra e 3,43 para venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigado, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 3 milhões e 800 mil litros de água por segundo, mais que o dobro do que o normal para essa época do ano, e garantia aí de belas fotografias, tanto do lado brasileiro como do lado argentino. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai, e a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 e 19, pelo menos 3 empresas devem participar do processo de concessão da gestão do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, atualmente administrado por uma sociedade que tem a Prefeitura Municipal como principal acionista. Em entrevista nesta semana aqui na CBN, o presidente do Centro de Convenções, Djalma Pastorello, deu detalhes sobre o processo em andamento e os objetivos desta transição. O Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, ele já é uma PPP, uma parceria público-privada, que tem dinheiro do município, do Estado, da União, e sendo que 60% é do município, 30% do Estado, mais 5% da União e 5% da iniciativa privada. Como a Prefeitura é o maior acionista, ela sempre foi administrada, sim, pela Prefeitura. E desde que o prefeito assumiu, ele deu uma, passou uma determinação aqui, já passou pelo Centro de Convenções, como diretor, presidente do Clínico Capino, Edita Lagnol e agora eu, Djalma Pastorello. E para dar transparência a todo esse processo, a gente resolveu adotar o tal do PMI, que é um procedimento de manifestação de interesse. E desde então, 7 empresas fizeram visita técnica e esse PMI teve o seu último dia, no dia 14 de março, para manifestações. Nós temos 3 empresas, uma de Foz, uma de Curitiba e do Paraná e outra de Joinville e Santa Catarina, que mandaram projetos, planilha de investimentos, e nos surpreendeu, inclusive, os valores de uma das empresas que pretende investir no Centro de Convenções para que deixe de ser chamado de elefante branco, que algumas pessoas até questionam o local, porque é próximo do aeroporto, é longe de tudo, e temos ainda um probleminha aí com a nossa Avenida das Cataratas pela falta da duplicação dela, para quando aconteçam os grandes eventos de shows, algumas pessoas têm o problema do engarrafamento que nunca passa de meia hora, 40 minutos, sendo que em São Paulo você tem a certeza que toda vez que você vai no evento você vai ficar 2 horas no trânsito. Então, esse PMI foi para dar transparência, nós temos até o dia 22 para nos manifestar em relação a essas empresas que mandaram o projeto para cá, e aí sim nós estamos já confeccionando, estivemos reunidos ontem na Secretaria de Turismo, com o seu Jaime Nascimento e os técnicos, que são o Leandro, a Valéria e o Lourenço, já tratando do edital de licitação propriamente dito. Então, nós trilhamos todo um caminho até aqui e que, diria assim, que é um caminho sem volta. Essa modernização do serviço vai acontecer e isso é muito bom para Foz do Iguaçu. Vamos até explicar aqui aos ouvintes que nos acompanham. Atualmente, quando se fala de realização de eventos no Centro de Convenções aqui de Foz do Iguaçu, quais são os principais empecilhos enfrentados pelo mercado propriamente dito? É a questão dos custos, adaptações na estrutura? O que é que torna o Centro de Convenções, digamos assim, desvantajoso hoje em dia? Olha, o Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, ele é o mais barato do Brasil, porque nós estamos com os mesmos valores aqui há mais de 15 anos. Só que o empecilho maior são 2, na verdade, Guilherme, que são a falta de climatização, ou seja, de ar-condicionado num dos grandes salões, que é o Salão Cataratas, que é um dos maiores salões do Brasil, que tem 10.500 metros quadrados, e a falta de divisórias, são aquelas divisórias móveis, que já deve ter visto em alguns hotéis, as pessoas devem ter visto, que elas são retráteis, ou seja, você pode mover elas, fazer salas maiores e menores dentro de um grande salão. Essas divisórias, elas custam R$ 1.200 o metro quadrado de cada divisória. Entendeu? Então, você imagina um salão que a gente precisa colocar essas divisórias. Ele tem 94 metros de comprimento por 36 de largura. Você vai ter que fazer 4 paredes de comprido e 8 paredes, digamos, na transversal. Ou multiplicado por 4,5 metros de altura, né? Imagina, vai chegar a ultrapassar aí R$ 3 milhões. Então, os grandes eventos não acontecem em Foz do Iguaçu por falta dessas duas coisas, que são a falta do ar-condicionado no grande salão e as divisórias no Salão Iguaçu, que é um salão que tem 4 mil metros quadrados. O Salão Itaipu, que graças a Itaipu tem cadeira e tem ar-condicionado, a maioria dos eventos, até 3 mil pessoas, ele pode ar-condicionar. Então, todo mundo quer vir para Foz do Iguaçu. Mas, por causa desses detalhes, os grandes eventos, os eventos internacionais, acabam indo para São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará, que tem grandes salões, grandes centros de convenções já adaptados. Com a concessão do espaço do Centro de Convenções a uma empresa administradora, o que é que mudaria concretamente com relação à competitividade do espaço? Veja bem, uma das grandes empresas do Brasil, uma das maiores do Brasil aí no setor de turismo, propriamente dito, para você ter uma ideia, vai investir 40 milhões para adaptar o Centro de Convenções, vai aumentar, vai adaptar, vai botar o ar-condicionado, vai botar as divisórias, e ainda vai aumentar a capacidade do centro de convenções. E aí os eventos que vão para essas outras cidades vão vir para Foz do Iguaçu. Você veja bem, nós temos pré-agendado para 2015 um evento para 9 mil médicos. 9 mil médicos. Se esse evento for em São Paulo, na minha opinião, vai lá os 9 mil médicos que vão participar do evento. E digamos que uma terça parte desse aí vai levar a família. Se vier para Foz do Iguaçu, a maioria absoluta vai vir e vai trazer a família, porque todo mundo quer vir para Foz do Iguaçu. Isso é bom para a hotelaria, nós estamos aí já chegando perto dos 30 mil leitos, entendeu? Então, com os grandes eventos, a gente vai tratar de fazer esses grandes eventos sempre na baixa temporada. Então, além de ser bom para a cidade, que quem quiser adquirir o centro comercial vai dispor de pelo menos R$1 milhão para poder, como outorga, para administrar o centro de convenções. E vai pagar lá de cerca de R$100 mil por mês de aluguel no primeiro ano. Então isso é bom para o município, que deixa de investir no centro de convenções, fora os impostos que vão entrar de todos esses serviços agregados que podem ter, como comida e outros. Então isso é bom para todo mundo, mas principalmente para a hotelaria de Foz do Iguaçu. Inicialmente, esse prazo para exploração por parte desta empresa que vier a vencer este processo, por quantos anos será inicialmente? Olha, nós estamos confeccionando o edital de licitação. Falava-se em 20 anos. 20 anos, talvez, renovável por mais 20 anos. Como existe a possibilidade de construir um hotel também, que nós temos o espaço, que tem do centro de convenções até o aeroporto, uma mata secundária que existe aqui ao lado, pertence ao centro de convenções. Então, se quem for administrar quiser construir um hotel também, aí o investimento é maior ainda, e daí a gente está pensando na possibilidade de colocar, em vez de 20, seria 25 anos, tá? Então essa empresa vai investir uma pequena fortuna no centro de convenções, daqui 25 anos ele devolve para o município, certo? Muito mais valorizado. Então isso aí é bom para todo mundo, mas principalmente para o povo de Foz do Iguaçu. 3 empresas manifestaram um interesse concreto em explorar o centro de convenções, apresentando inclusive propostas a respeito deste assunto. A partir de quando, então, teremos novidades a respeito? Eu diria assim, 3 empresas fizeram de maneira oficial, mas das 7 empresas que fizeram visita técnica, entendeu? A maioria absoluta também tinha os projetos para apresentar, mas por uma reserva de mercado ou ficou todo mundo com o pé atrás, vamos dizer assim, para todo mundo poder entender, entende que se mandasse os projetos para nós, aqui para o Centro de Convenções, que é público, todo mundo ia ter conhecimento e achava que podia dando munição para o adversário na hora da licitação. Então eles recuaram. Então, 3 foi de maneira oficial, mas nós temos certeza que 7 empresas vão participar do certame e podendo aumentar, ultrapassar a 10 empresas, porque realmente o negócio é interessante para todo mundo. E apenas para complementarmos a informação, o prazo, enfim, os prazos que estão sendo trabalhados a partir de agora são quais? Então, nós temos até o dia 22 para responder essas 3 empresas que fizeram de maneira oficial, já estamos fazendo isso, e a partir do mês de abril a gente deve lançar o edital de licitação. Nós não temos um prazo determinado, fixo. Existe uma preocupação com os prazos legais, que se aproximam de uma eleição e 3 meses antes, 3 meses depois, não se pode fazer quase nada em relação a isso, apesar de não ter aqui investimentos do município, do Estado e da União, ainda não existe um parecer jurídico concreto que se pode ou não incluir na eleição, mas a gente pretende fazer isso já no mês de abril e até no final do mês de julho a gente espera que seja tudo acertado e quem venha vencer o certame, quem venha administrar o centro de convenções já possa começar a fazer os investimentos desde já. Palavras de Djalma Pastorello, presidente do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, sobre o processo de concessão da gestão do local à iniciativa privada. A entrevista está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br/foz. CBN Turismo. 11 horas e 29 minutos e o Parque das Aves, um dos principais atrativos da Tríplice Fronteira, ganhou nesta semana um novo viveiro para a interação entre aves e visitantes. Quem esteve por lá e conferiu mais esta atração foi a repórter Thaís Montenegro. O Parque das Aves, local tradicional no roteiro turístico em Foz do Iguaçu e da Tríplice Fronteira, completa em 2014 seus 20 anos de existência e abre as comemorações com a criação de um novo espaço em suas instalações. A atração agora terá um dos maiores viveiros em sua categoria à disposição dos turistas que vêm ao parque, que só no último ano registrou 500 mil de visitantes. Apelidado de Viveirão, o novo espaço já conta com 145 aves que têm interação total com o ambiente. No total, o Parque das Aves de Foz do Iguaçu tem 16 hectares e apenas 8 hectares de área construída. No viveiro gigante, as dimensões também impressionam, já que ele tem 60 metros de comprimento, 12 de altura e 15 de largura. A diretora técnica do Parque das Aves, Yara Barros, comentou a construção do viveirão. O viveiro levou um ano e meio para ser construído, porque a gente constrói de forma artesanal, não entra com maquinário pesado, a nossa equipe que faz. Ele tem 60 metros de comprimento, né, quase 900 metros quadrados, então é um dos maiores viveiros do mundo para voo e de araras. Tem hoje 145 animais, a ideia é que a gente consiga trazer até 300. Né? Isso ajuda a gente a receber mais aves que estão nos centros de triagem, aves que chegam de apreensão e não têm para onde ser destinadas. Tem muitas araras nessa situação em centros de triagem no Brasil. Então a construção desse viveiro nos ajuda a poder receber mais aves e ajudar a reabilitar e dar uma super qualidade de vida, porque elas podem voar, tem um espaço enorme, interativo, tem bastante enriquecimento. Então, melhora muito a vida das araras. O ingresso atualizado para brasileiros no Parque das Aves é de R$ 20. Já para iguaçuenses, munidos de carteira de identidade e comprovante de residência, o ingresso sai por R$ 5. Thaís Montenegro para a CBN Foz. 11:31. E a seguir no CBN Turismo, vamos falar de hotelaria e de gastronomia. Tomou posse em Foz do Iguaçu a nova diretoria do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Vamos ao repórter CBN em Rede Nacional e já voltamos. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 35 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E você se lembra que Foz do Iguaçu, há questão de um ou dois anos atrás, recebeu um prêmio do Ministério do Turismo com relação à acessibilidade no transporte coletivo aqui da cidade, acessibilidade também com relação aos locais turísticos. E nesta semana esteve aqui na cidade uma empresária do ramo do turismo e também consultora em termos de acessibilidade, a empresária Fátima Estefan, de 28 anos, no mercado. A idade dela é 28 anos neste mercado de acessibilidade e que saiu daqui elogiando a estrutura da cidade. O fato é que o Parque Nacional do Iguaçu tem inúmeras áreas difíceis para a circulação, em razão até de que a trilha está construída na barranca ali do Rio Iguaçu para prestigiar, para que se possa apreciar a paisagem das Cataratas do Iguaçu, mas também é fato que o Parque Nacional do Iguaçu vem trabalhando para construir uma nova trilha mais acessível ali ao local. Fátima esteve em vários pontos aqui da cidade de Foz do Iguaçu, saiu, como dito, elogiando a questão da acessibilidade. Lembrando aí que temos, de todos os turistas que vêm para Foz do Iguaçu, pelo menos 10% tem algum tipo de dificuldade de locomoção, e a acessibilidade hoje em dia já não é mais opção. É um diferencial que, se aplicado de maneira correta no mercado, conseguirá atrair uma quantidade significativa de visitantes que deixam de ir a outros destinos para vir a locais onde conseguem então ter acesso às atrações. 11:37. CBN Turismo. E tomou posse nesta semana em Foz do Iguaçu a nova diretoria do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, na chapa que é comandada pelos empresários Carlos Silva e Vilmar Andreola. Carlos Silva, presidente, e Vilmar Andreola, vice-presidente nesta composição. Em entrevista ao programa CBN Foz, o presidente Carlos Silva falou sobre os objetivos e também compromissos na nova gestão para o período 2014-2018. Com grande satisfação é que fomos eleitos por mais um mandato, né, frente dessa entidade que é o Sindicato. Alguns diretores houve uma troca devido a problemas particulares, né, e também colocamos outros diretores com disponibilidade de tempo e também com o espírito de associativismo, né, como é o procedimento do Sindicato. Se

vamos fazer um trabalho mais focado aí, para que a gastronomia também se torne uma referência, se torne mais um produto a ser colocado à disposição dos nossos turistas. E não só na questão da alimentação, ou seja, comer. Nós queremos que a gastronomia de Foz do Iguaçu passe a ter uma referência pelas etnias que aqui estão vinculadas em Foz do Iguaçu e oportunizando também esse conhecimento, né, com mais um produto para o nosso turista. Palavras de Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu e região, em entrevista que você confere na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. E Foz do Iguaçu participou nesta semana da 20ª edição do Workshop CVC na cidade de São Paulo. O estande do Destino Iguaçu recebeu a visita do novo ministro do Turismo, Vinícius Lages, que assumiu o ministério no último dia 17, em substituição a Gastão Vieira. O ministro permaneceu no estande de Foz do Iguaçu por um longo tempo e demonstrou interesse em projetos como o Beira Foz, que prevê a urbanização das margens dos rios Paraná e Iguaçu e a transformação desta região da cidade também em um polo turístico. Em seu discurso durante o evento, o novo ministro destacou a importância do atual período para o turismo brasileiro e os desafios de gerir o setor durante a Copa do Mundo de 2014. Vivemos um momento muito especial para o turismo brasileiro, sobretudo para um conjunto de números que nós precisamos construir para destacar a importância desse setor do ponto de vista econômico, mas também social. Números de brasileiros que viajam, números de negócios que surgem, faturamento das empresas, número de emprego gerado, assumam a pasta com números bastante expressivos, mas muito aquém do que o potencial turístico do Brasil pode alcançar. E é nesse sentido que eu gostaria de iniciar a nossa gestão, assumindo esse compromisso de nós ajustarmos esses números a partir de muito trabalho, de nós chegarmos próximo da média mundial do PIB que o setor representa em outros países. E eu gostaria de poder estabelecer no Ministério uma agenda de inovação para o setor, com as formas de você encantar turistas. Palavras de Vinícius Lages, novo ministro brasileiro do turismo, durante sua participação no workshop CVC na cidade de São Paulo. CBN Turismo. 11 horas e 45 minutos e visando unificar os horários de atendimento aos visitantes do Refúgio Biológico, do Polo Astronômico e também do Ecomuseu, o Complexo Turístico de Itaipu Binacional agora recebe os visitantes em dias e horários semelhantes. Em entrevista a Cristina Pinheiro no programa CBN Foz, edição da tarde, nesta sexta-feira, Jurema Fernandes, gerente do Complexo Turístico da Hidrelétrica, falou sobre as alterações. Nós alteramos esses horários desde a semana passada, logo após o carnaval, para facilitar a escolha do visitante que vem, né, conhecer os nossos atrativos. Certo. Antes o Ecomuseu fechava às segundas-feiras, o Refúgio Biológico fechava às terças e o Polo Astronômico às quartas. Então, a partir dessa unificação de todos os atrativos fechando somente às segundas-feiras, nós temos de terça a domingo os demais atrativos todos funcionando, com exceção da usina, que não fecha nenhum dia, né? Bom, e essa, na verdade, vocês querem unificar, né, esses horários, e até para facilitar também para o visitante, né? Principalmente ali o Ecomuseu, que está com várias atrações, tem chamado bastante atenção, né, Jurema, as exposições que vocês têm colocado lá. Esse horário você acredita que vai facilitar, então, para o turista que chega aqui em Foz do Iguaçu e até para os iguaçuenses também? Exato. O maior fluxo de visitação é o fim de semana, né? De certo. Quinta a domingo. Então, nos demais dias, a gente tendo localizado um único dia para fechamento, facilita a escolha do visitante em conhecer mais de um atrativo no mesmo dia. Antes acontecia muito dos visitantes ir numa segunda-feira, não visitar o Ecomuseu porque estava fechado e não ter oportunidade de voltar novamente. Então, isso facilita a escolha, que a maioria dos dias, a maior parte dos atrativos está aberta. E aí fica, além de ganhar um dia a mais, e também facilita nessa montagem do roteiro, tanto para as agências de viagens, para o turista que vem aqui, como você falou, fica mais fácil, né, para o pessoal conhecer todos os atrativos. Exatamente, facilita bastante, também para as operadoras, agências de viagens, facilita na hora de oferecer as atrações para o visitante. Jurema, para quem quiser informações a respeito de horários, a respeito de como fazer para adquirir os ingressos, como que deve proceder? Tem algum telefone de contato, algum e-mail? Tem, sim. Tem o nosso 0800-645-4645 ou nosso site www.turismoitaipu.com.br. Pode acessar lá, ver todas as opções de atrativos, horários e ligar nesse telefone para fazer reserva se houver necessidade. Palavras de Jurema Fernandes, gerente-geral do Complexo Turístico Itaipu, em entrevista a Cristina Pinheiro no programa CBN Foz, edição da tarde. Lembrando que a visita panorâmica de Itaipu está disponível todos os dias, de domingo a domingo, inclusive em feriados. Refúgio Biológico, portanto, passa a abrir de terça a domingo, das 8h30, com horário de saída, às 8h30, 10h, 2h30 e 13h30 da tarde. Polo Astronômico, de terça a domingo, das 10h, ou horários, né? Não é um horário contínuo, são os horários de saída, às 10h da manhã e outro horário às 4h da tarde. Sextas e sábados, 10h da manhã, 4h da tarde e 7h da noite. O Ecomuseu, este sim com horário contínuo, então de terça a domingo, das 8 às 4h30 da tarde. CBN Turismo. 11h49 e o Hotel Recanto Cataratas recebe até domingo uma etapa do Campeonato Brasileiro de Pôquer com a participação de jogadores de todo o Brasil e até mesmo do exterior, movimentando também o turismo aqui na terra das cataratas. Quem nos traz as informações é o repórter Vassi Álvaro. Foz do Iguaçu está recebendo pela terceira vez uma etapa do Campeonato Brasileiro de Pôquer. O evento, que é organizado pela BSOP, reúne na cidade mais de 400 participantes na categoria principal, representando países de todo o mundo. Devanir Campos, diretor executivo do torneio, conta mais detalhes sobre o evento, que é aberto ao público. Tem gente do Brasil inteiro e de várias partes do mundo. A gente tem muita gente aqui do Mercosul, da América Latina inteira, e pessoal da Europa, dos Estados Unidos, da Rússia, da Austrália. Tem gente vindo de vários lugares, porque eles acabam se classificando jogando torneios gratuitos pela internet e ganhando uma promoção do nosso patrocinador, um pacote com passagem aérea, hospedagem, tudo para vir disputar o torneio aqui no Brasil. O evento é aberto ao público, qualquer pessoa que quiser conhecer, quiser vir ver, aliás, quem até acompanha o pôquer e quer ver os ídolos jogando, ver os grandes atletas desse esporte disputando, pode aparecer aqui no local do evento. Aqui nós estamos no Hotel Recanto Cataratas, em Foz do Iguaçu, e a entrada é franca, você só paga alguma coisa se você quiser realmente participar. É um torneio aberto, a participação também de qualquer pessoa, você não precisa ser ranqueado ou qualquer forma assim para participar, mas quem quiser conhecer, é aberto ao público. Uma das novidades desta edição é a participação das mulheres, conforme destaca o diretor executivo. Na verdade, a gente faz esse torneio, o torneio exclusivo feminino, só quando a gente só fazia nas maiores etapas, que são as que aconteciam em São Paulo. E a gente notou ao longo dos anos que realmente o público feminino tem crescido bastante, e para estimular isso a gente resolveu fazer em todas as etapas. Isso é uma coisa muito legal, porque apesar de pôquer ser um dos esportes mais inclusivos que existe, você pode jogar uma pessoa mais velha, uma mais nova, até muita gente. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 54 minutos aqui em Foz do Iguaçu, e cultuado por uma legião de fãs, o ator Caio Castro, de 25 anos, esteve em Foz do Iguaçu nesta semana e saltou de paraquedas sobre a usina de Itaipu. Caio esteve na cidade acompanhado pela tetracampeã mundial de skate Letícia Buffoni e visitou os principais atrativos aqui da fronteira. As imagens do salto de paraquedas e também da passagem do ator aqui pela região ganharam destaque nas redes sociais e geraram mídia espontânea para os atrativos do destino Iguaçu. CBN Turismo. Converso agora aqui na CBN com a Tatiara Damas. Ela é gestora do Programa de Valorização do Patrimônio no Ecomuseu de Itaipu. Bom dia, Tatiara. Bom dia. Temos uma exposição nova para quem for no Ecomuseu de Itaipu já a partir deste sábado, uma exposição que foi aberta sexta-feira? Isso, é a exposição do artista Vinícius S.A., uma instalação que chama Lágrimas de São Pedro e uma exposição paralela que chama Fluidos, os dois do mesmo artista. E essas exposições, elas fazem alusão a esta data do Dia Mundial da Água? Sim, essas duas exposições, elas foram escolhidas justamente pelo artista Vinícius S.A. trabalhar, assim, como conceito da poética dele com a questão da água. Então, a escolha é justamente para a gente vincular essa abertura de uma exposição de arte contemporânea com a temática, com esse dia comemorativo e para a reflexão, né, de toda a comunidade com relação à água. E quando falamos deste assunto Lágrimas de São Pedro, teremos uma chuva de lágrimas nessa exposição? Sim, a instalação desse artista é um processo de uma estrutura que sustenta, em média, 4.500 lâmpadas com água. Né? Então, além disso, assim, tem toda uma cenografia de luz e uma ambientação de som que remetem à relação do sertanejo, né? Esse artista é baiano, então, do sertanejo baiano com a água, né? Que para eles assim, é tão desejada e tão sagrada. Antes de chegar aqui a Foz do Iguaçu, inclusive, essa exposição já passou por vários lugares. Temos a informação aqui de que mais de 200 mil pessoas já visitaram este trabalho, ou seja, um trabalho de primeiro nível e que agora estará disponível para a comunidade aqui de Foz do Iguaçu e toda a região conhecer? Isso mesmo. Essa mesma exposição, né, a instalação Lágrimas de São Pedro, ela já foi apresentada em Juiz de Fora, Curitiba, Rio de Janeiro, em diversos outros locais, né, e agora ela vai estar disponível aqui, né, até dia 18 de maio, para apreciação de toda a comunidade. E é importante a gente destacar que essa exposição acontece em paralelo ao circuito do Ecomuseu, o circuito permanente do Ecomuseu, e quem for aqui da nossa região para visitar o Ecomuseu, não é necessário pagar ingresso, basta apresentar um comprovante de residência? Isso mesmo. Tanto a comunidade de Foz do Iguaçu quanto os demais 28 municípios da Bacia Paraná 3, apresentando comprovante de residência ou título de eleitor, não pagam, né? Os demais turistas ou visitantes de outras regiões precisam retirar a entrada no centro de recepção de visitantes da Itaipu ao preço de R$ 10. E o horário de funcionamento do Ecomuseu? Ele fica aberto de que dia a que dia e de que horário até que horário? O Ecomuseu ele fica aberto de terça a domingo, das 8 às 17. Portanto, mais um atrativo para conhecer o Ecomuseu, essa exposição Lágrimas de São Pedro, trabalho do artista Vinícius S.A. em exposição no Ecomuseu. Tatiara Damas, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigada a você. 11h58, confira agora a agenda cultural para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E hoje à noite temos mais uma edição do Cine Sesc, ali no Sesc, que fica na Avenida Tancredo Neves, próximo ao viaduto da BR-277, exibição de filmes a partir das 7 horas da noite, entrada gratuita e conforme o pessoal do Sesc, inclusive pipoca gratuita por conta da casa. Para quem está de olho nas baladas aqui na região de fronteira, hoje temos sertanejo, lançamento do CD da dupla Johnny e Cristiano, na ONU Music Hall. Também a apresentação de João Marcelo e Juliano. Esta dupla estará presente no Woods Bar, aqui no centro de Foz do Iguaçu. Para quem gosta de rock, no Zeppelin Old Bar, a apresentação hoje da banda AC Rock, fazendo cover da banda AC/DC, banda australiana que vem fazendo sucesso aí desde o final da década de 70. No Balinas Pub, festa 80 e 90, com todos os ritmos destas duas décadas para os apreciadores da boa música aqui na fronteira. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 22 de março de 2014, Dia Mundial da Água. Programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Thaís Montenegro e Vassi Álvaro. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias locais na programação CBN e também no nosso site cbnfoz.com.br, onde inclusive este programa estará postado daqui a pouquinho para que você possa ouvir novamente ou então fazer o download dos conteúdos. Fique na sequência em rede nacional com o repórter CBN. Logo depois, programa Revista CBN aqui na Rádio Que Toca Notícia. CBN Turismo. Com várias necessidades especiais podem jogar, tem muita mulher que às vezes se sente um pouco intimidada, porque ainda é um público estritamente masculino. Então, hoje a gente faz o torneio exclusivamente feminino para promover, exatamente para tirar esse receio de participar das mulheres e ver que não tem nada de diferente. Elas podem disputar, inclusive, de igual para igual com qualquer pessoa. A segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Pôquer segue com programação até a próxima segunda-feira, no Recanto Parque Hotel, em Foz do Iguaçu. Vassi Álvaro para a CBN Foz. 11h51. E a seguir no CBN Turismo, vamos falar da nova exposição aberta ontem no Ecomuseu de Itaipu e também conferir a programação para o fim de semana aqui na fronteira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo.